Olá, meus caros ouvintes, sejam bem-vindos ao primeiro Pode Assistir. Eu sou o Richard Ribeiro, o R2 lá do site Invader, e hoje eu tô aqui com o... Fala, meu povo! Aqui é o Panda Mendes do blog Coxinha Nerd. É isso aí, hoje a gente tá aqui pra falar o que vai ser esse podcast e algumas das nossas séries preferidas. A nossa ideia aqui no Pode Assistir é pegar algumas séries e dissecar elas, só que não de uma maneira técnica, e sim de uma maneira mais do fã, mais daquela pessoa que quer comentar a série e não avaliar. Então nós vamos tentar trazer pra vocês uns episódios comentando as séries por temporada ou por arco, aí depende um pouco, não sei. É verdade, assim, eu sinto um pouco de falta de comentários de pessoas que gostam de séries, sobre séries e filmes. A gente vai falar também sobre filmes, né? Sim, com certeza. Só que o início agora é um foco maior em séries, porque tem pouca gente que fala de séries e quem fala é aquela pessoa mais crítica, que ela quer dar uma nota, que ela quer... Ah não, a série é boa por isso e por aquilo, não tem aquele âmbito do fã, assim, sabe? Nossa, que série legal, ou... É. Série chata. Tá faltando mesmo, tá faltando. Então a gente vai dar essas observaçõezinhas. Um ponto muito importante do Pode Assistir, que é o podcast que vai indicar séries que você pode assistir ou não. O Pode Assistir nasceu da união entre o Invader, o site Coxinha Nerd e o canal Nerd Rabugento no YouTube. E a nossa ideia é vir aqui comentar séries pra vocês quinzenalmente. Então é isso, Panda. Vamos falar um pouco sobre as nossas séries preferidas? Vamos sim, mas eu acho que além desses três importantes sites da internet sobre podcasts e filmes e séries e todo esse entretenimento pop, tem no meio de tudo isso o Fernando. É o nosso editor. Exatamente. É a pessoa mais importante aqui, né? É porque senão não sai, né? Exato. Então vamos comentar. Vamos. Então, a gente se reuniu aqui hoje pra comentar sobre os nosso top 3 de séries preferidas, né? Em terceiro lugar na minha lista, eu vou colocar o Dirk Gently, que acabou de sair na Netflix. É maravilhoso. Eu não sei se você assistiu. Não, ainda não. Cara, é algo assim muito louco, muito diferente. Por quê? Primeiro, que quem participa, que me chamou a atenção de cara, é o Eli Wood, que é o Frodo. Ele tá participando, então ele passou muito tempo fazendo alguns filmes, até alguns seriados. Sim, ele fez até desenho nesse meio tempo e tal. Exatamente. E aí agora eu acho que ele tá num papel que ele realmente conseguiu sair do estigma do Senhor dos Anéis, sabe? É algo com a cara dele, com o jeito dele. E ele não é o protagonista, ele é um coadjuvante. Mas a série é muito, muito, muito maneira. Então ele conseguiu sair daquele... Síndrome do Harry Potter. Qualquer filme que ele faça. É, cara, assim, a série não tem uma sinopse muito certa. Por quê? Porque a série acontece com um acaso. É isso que ela vende pra você. Tipo, tudo que acontece na série tem um porquê. E aí é muita coisa louca acontecendo no início ao mesmo tempo, pelo menos 3 primeiros episódios. É muita loucura que você não consegue deixar de acompanhar. Por quê? Porque no primeiro episódio eles vendem a ideia da viagem no tempo. E aí te prende, sabe? Uhum. Tem viagem no tempo, eu assisto. É, eu também. E eu acho que, assim, essa é a base das minhas 3 dicas. Porque pelo menos mais uma aí vai ter viagem no tempo também. E essa é a minha dica. Meu terceiro lugar fica com Dirk Gently, detetive de agência de detetives holísticos. E R2, qual é o seu terceiro lugar na sua top 3? O meu terceiro lugar nesse top 3 é a recente Westworld da HBO, porque, cara, quanto tempo eu sentia falta de uma série que você comenta, que você discute, que você faz teoria, e você vai acompanhando a galera, seguindo tudo isso, e você vê um ápice no final da série. Isso, tipo, foi muito... Nossa. É, mas você quer humilhar também, né? Você escolheu uma série que todo mundo vai gostar, e todo mundo tá assistindo, né? Sim, mas putz, não teve como ela não entrar no meu top 3 agora, porque ela desbancou a outra série que ficava nesse lugar. que era o Walking Dead, que é uma série que eu gosto, que veio... Eu gosto da série porque eu li os quadrinhos, mas decaiu muito, aí eu acho que não valia mais entrar nesse top 3. Então, Westworld pegou esse terceiro lugar por trazer um enredo diferente, apresentar arcos sensacionais, e além do mais, ser aquela série que você acompanha por acompanhar mesmo, você gosta, você se põe no lugar dos personagens... Mesmo com aquelas partes maçantes, você quer continuar assistindo. É, e fora que ela mostrou também uma visão do outro lado, né? A gente sempre vê uma série de robôs e tecnologia e a revolta das máquinas sempre do lado do ser humano, sofrendo pela... sendo oprimido pelos robôs. O Westworld não. Ele mostrou o lado dos robôs, né? Como, será que o robô tem que ser respeitado? Ele tem leis e deveres e direitos que nem nós... Um robô tem sentimentos? Exatamente. Só por toda essa parte filosófica, Westworld já merecia entrar nesse top 3 pra mim, cara. Porque, sério, foi a série que eu mais curti ano passado. E eu acho que é uma das que eu vou acompanhar até o fim. Não vou largar o osso de jeito nenhum. A própria HBO falou que Westworld vai ser o que vai substituir Game of Thrones, né? Então tem um investimento muito grande do canal pra ser realmente a série que todo mundo vai seguir quando acabar Game of Thrones. Sim, essa declaração da HBO me deixa com um pouco de medo, porque eu acho que é muita responsabilidade colocar ela como um novo Game of Thrones, cara. Porque o Game of Thrones tem toda uma base gigantesca em livros, e Westworld vem tudo os roteiristas, sei lá, né? É, mas assim, Game of Thrones, ela tem ela tem uma desvantagem por ser totalmente baseada em livros. E agora que ela se livrou desse estigma, né? Porque seguir os livros fielmente atrapalhava o caminhar da história para uma outra mídia. E aí tinha muito hater, tinha muita gente reclamando que é muito diferente dos livros e tal. Essa última temporada agradou todo mundo. Agradou a pessoa que... O fã que segue o livro, o fã que só segue a série, sabe? Então todo mundo se abraçou e caminhou feliz pelo caminho de Game of Thrones. Sim, eu digo mais pelo fato de que com o Game of Thrones eles têm uma trilha guia, a história vai seguir por ali. E já no Westworld, como eles provavelmente, eu espero que eles tenham, mas provavelmente eles não têm uma trilha guia ainda, acho que a série pode se perder um pouco como aconteceu com Lost. Entendi. Mas assim, você sabe que o Westworld é baseado num filme dos anos 70, né? Sei. Você assistiu o filme? Não. Então, eu assisti. Eu vi 20 minutos e era muita tosqueira. Eu falei, não. Cara, mas é importante. É super importante pra série você assistir o filme dos anos 70, porque você entende qual foi o erro da ganância das máquinas, sabe qual é? É muita gente querendo evoluir a máquina pro comércio e, com o passar dos anos, as pessoas não sabiam mais como é que funcionava. Isso foi explicado nos últimos episódios, tipo, foi tanta gente mexendo e os segredos, assim, no superficial, que os segredos de como funcionava o pensamento da máquina e tal foi sendo esquecido. Então o conhecimento foi apagado e aí a máquina fica muito independente. Uhum, não tem uma pessoa que tem um controle geral ali sobre todo o panorama. É, e aí fica, é muito, a ganância foi muito grande, porque era um negócio extremamente lucrativo. E não tinha controle nenhum. Não tem controle nenhum, né? Agora tá só piorando. Eu prometo que eu vou assistir esse filme antes da gente gravar um cast sobre o Westworld. Ah, tá. Então tá bom. Então agora, Panda, qual é o seu segundo lugar? O meu segundo lugar, não saindo da linha de viagem no tempo, é um seriado, assim, que me pegou muito sem querer. Eu tava na Netflix, zapeando pra ver um filme, e aí esse seriado apareceu. E, cara, foi apaixonante, assim. O seriado se chama Outlander. Cara, a história é muito simples. É a história de um casal que eles participaram da Primeira Guerra Mundial, nos anos 40. E aí, tipo, todo mundo que volta da guerra fica meio maluco, né? Fica meio doido. E esse casal ficou separado na guerra durante muitos anos. A menina como enfermeira e o marido como da inteligência da guerra. Não, ele nem era soldado, ele era da inteligência da guerra, porque ele era um professor, tá, sinistrão. Aí eles vão passar as férias, eles são da Inglaterra e vão passar as férias na Escócia pra se aproximar novamente, tipo, acabou a guerra, vamos tentar voltar à vida normal. Só que aí, cara, o cara é viciado nas guerras antigas, na família dele e tal, O cara não consegue sair da guerra. É, não, ele é meio estranho, assim, tipo... ele foi feito pra você não gostar tanto dele, né? A princípio você gosta, mas depois você vai deixando de gostar. E aí, no meio dessa viagem, eles veem um ritual, tipo, místico da cidadezinha que eles estão no meio da Escócia. No meio de umas pedras sinistras, durante a madrugada, eles ficam assistindo escondidos esse ritual. Quando acabam... É a coisa mais óbvia de se fazer, né, cara? É, né? Ficaram lá escondidos, mas eram só mulheres, todas, tipo, a parada meio religiosa, meio Wicca. Aí as mulheres vão embora no amanhecer e eles vão meio que investigar aquelas pedras e tal. Nessa de investigar as pedras e ficar meio preso naquilo lá, a mulher encosta na pedra central desse ritual, que é tipo Stonehenge, sabe qual é? Só que em menor escala. Uhum. E aí ela encosta nessa pedra central e volta 200 anos no tempo. É isso aí. É louco. E ela volta sozinha? Sozinha. Putz. Aí é que começa a história de verdade, porque ela volta pra a Escócia tentando se separar da dominância da Inglaterra na época de capa e espada, sabe? Uhum. Então, cara, é maravilhoso, assim. Uma galera muito bruta e ela tentando sobreviver, que ela cai no meio de uma guerra. E aí ela tenta sobreviver, vai pra um lado, vai pro outro. Aí ela descobre que o líder do chefe da Inglaterra que tá atacando a Escócia é um parente distante do marido dela, que é o mesmo ator. E aí fica uma loucura, porque o cara é sanguinário. E aí, tipo, é só assistindo mesmo. Mas a loucura começa aí. Puxa, já coloquei na minha lista aqui pra assistir, cara. Que eu curti muito a premissa. Outlander é maneiríssimo. Puxa, cara, viagem no tempo com medieval, então não tem como melhorar. É, porque quando a gente fala de viagem no tempo, a gente sempre pensa no salto pro futuro, né? Mas a gente não pensa em voltar e todos esses problemas de você voltar no tempo e querer mudar alguma coisa ou não poder mudar alguma coisa da história. E ela já tem todos os fatos históricos, porque o marido dela é historiador. Então ela tem vários fatos históricos daquela região. É muito maneiro. Putz, cara, muito bom. E você, R2, qual é o seu segundo lugar no seu top 3? Então, o meu segundo lugar nesse top 3 é Lost, cara. Tu tá de brincadeira, não? Não, não tô. Eu gosto muito de Lost, cara. Caraca. Eu gosto tanto de Lost que assisti Lost 4 vezes. Por quê? Cara, eu não sei que eu gosto tanto de Lost. Eu sei que, sei lá, cara, as pessoas falam pra mim, falam a série, Lost. Cara, é assim. E, tipo, eu não acompanhei Lost muito no lançamento. O lançamento eu peguei mais pro final, porque eu era bem novo até na época, eu devia ter uns 12 anos, sei lá. Só que depois que fiquei mais velho, eu fui procurar sobre a série. Aí eu comecei a ouvir podcasts antigos da época do lançamento, conforme eu tava avançando nas temporadas. Aí eu fui vendo muita coisa, aí eu lia teorias antigas de sites. E me envolveu de uma forma tão... Putz, não sei como explicar. Mas fiquei tão envolvido com a série que tenho palavra pra definir. Então, cara, eu assisti Lost desde o início. E eu fui apaixonado por Lost extremamente, assim. E visitava... Porque tinha muito easter egg entre uma temporada ou outra. Você podia entrar no site do avião pra comprar uma das passagens que voaria no voo que cai na ilha de Lost. E aí tinha site da empresa Dharma, que era a empresa que ficava lá na ilha. E tinha vídeo de funcionário e tudo, né? Tinha uma parte secreta, tinha uma carta do eu não lembro o nome dele, do Hanzo, que é o dono da Dharma Foundation. E aí era só a carta dele falando que o site saiu do ar. Aí eu fiquei olhando, lendo a carta, traduzindo, e não tinha link nenhum, não tinha botão nenhum. Aí eu, de brincadeira, apertei Tab Enter, e aí entrou num vídeo diferentão de alguém da ilha mandando não voltar pra lá. Tipo, uma loucura, cara. Eu fiquei maluco, muito tempo. Só que aí, a série, por causa desse marketing agressivo de uma temporada pra outra, que deixava a gente maluco, querendo um montão de resposta, foi muito agressivo o final. Ele chegar pra gente e falar que não tem respostas, né? E assim, ok, você encerra uma história ali. Só que, caramba, eu queria resposta. Tipo, eu passei 6 anos assistindo por causa das respostas que eu fiquei ansiando, sabe? Uhum. Foi muito difícil pra mim. Mas, ok, o seriado até a 5ª temporada pra mim é perfeito. Não, não tenho o que mudar. A 6ª temporada que me deixou muito triste. Mas, realmente, assim, se eu pensar separadamente, a felicidade que gerou Lost a cada temporada durante as 5 primeiras temporadas, foi maravilhoso. E tem viagem no tempo, né? Uhum. Então, Lost, pra mim, ela é uma série até a 5ª temporada. Ela acaba na 5ª temporada. E a 6ª temporada... Ombra, a 6ª temporada realmente é todo um vida pós-morte, que é onde entra na parte filosófica. Lost começou muito científico e entrou na parte filosófica, deuses e religião e tudo, e se perdeu um pouco aí. Aí ele teve um final científico na 5ª temporada e a 6ª foi o final filosófico, assim que eu enxergo Lost. É, então, eu concordo com você, realmente é um segundo final. Eu não gosto da 6ª temporada, não há quem me convença de que é um bom seriado com o final que teve. É assim, é um bom seriado com final merda, assim como nós temos bons filmes com finais merdas. É verdade, é verdade. Acontece, mas você não pode jogar 5 temporadas de seriado fora por causa de um final meia boca. Sim. Porque tem seriados que são muito bons e não tem final nenhum, tipo, cancelam. É verdade, é mais pura verdade. Tem muito seriado muito bom que foi cancelado, realmente. E é muito mais decepcionante do que ter um final ruim, eu acho. Ah, mas... Porque se tem um final ruim, você fala, pronto, acabou. Eu tô decepcionado, tô... Acabou, mas se não tem o final, você fica, putz, podia ter tido um final. Podia ser assim, podia ser assado, mas não é nada. Cara, mas era muito... Hoje em dia é muito fácil assistir série. Você vê em um canal, ou vê na Netflix... Ou você é fácil, de você, se você quiser fazer download do seriado que você gosta, você consegue de um dia pro outro. Na época de Lost, no início... É RMVB. Exato. Eu assisti muita série RMVB, baixado em zip em 300 partes. Caramba, nossa, e demorava uma madrugada gritando até de manhã pra você conseguir assistir no dia seguinte. Pior que às vezes você pegava, baixava o episódio e não tinha legenda ainda. Exatamente. Aí você faz, você assiste sem legenda porque você tá no frenesi de assistir. Aí depois assiste de novo. Legenda, você assiste com a legenda. Exatamente, exatamente. Pois eu fiz muito isso também. Era no mínimo 48 horas pra você conseguir assistir decente um episódio. Sim. Aí você junta 6 anos disso, desse sofrimento, pra ter um final bosta, aí não. Aí, gente. É meio bruxante, é muito, mas eu acho que valeu estar nesse top 3, porque me marcou muito e eu senti o que a galera sentiu na época, porque eu assisti Lost numa época que tava sem internet em casa. Então tava... Eu fiquei quase um ano e meio isolado do mundo da internet, e eu fiquei esse um ano e meio assistindo Lost, cara. Ah, então eu não vou ficar insistindo muito que é ruim não, porque senão daqui a pouco você vai ficar triste, ficar em posição fetal, ficar se balançando. Não, já tentaram me convencer que é ruim, não dá. Não conseguiram, totalmente. Não conseguiram. Mas então, Panda, qual é o seu primeiro lugar, a série que você mais gosta atualmente? Então, até agora eu só trouxe novidades, né? São duas séries novas que surpreenderam, assim, me surpreenderam bastante por essa nova leva de séries. Tipo, depois que a Netflix começou a fazer um montão de série original, ela meio que teve que surpreender todo o mercado de roteiros, de séries originais, e os canais têm que correr atrás, porque a Netflix coloca tudo de uma vez pra você assistir e domina o mercado, né? Todo mundo assiste aquilo ali, todo mundo fala sobre aquele conteúdo, e aí ela não bota a segunda temporada no ano seguinte, que nem todo mundo faz, demora um tempo a mais, aí meio que obriga você a reassistir a primeira temporada, então é uma jogada muito inteligente, assim, diferente do que tá todo mundo acostumado. Sim, porque as pessoas estão acostumadas mais com aquela série que ela te dá um desfecho nessa semana... E ela fica duas semanas te enrolando com um drama que às vezes é desnecessário, tipo, mistério horrível. É verdade. Assim como foi, não sei se você acompanha o Walking Dead, que foi o Glenn morto na lixeira, cara. Foram, sei lá, 3 semanas enrolando nesse pior mistério da série. Esse cara, óbvio que ele tinha morrido. Exato. Mas ficou, sabe, o negócio fala, por que que eu tô assistindo isso? É verdade, é verdade. Aproveitando essa levada de The Walking Dead, zumbis, apocalipse, tudo que prende a gente nesse mundo de zumbis, a minha dica, meu primeiro lugar, fica pra uma série novinha da Netflix, acabou de sair essas semanas agora, que é Santa Clarita Diet. Não conheço. Não conhece? Então vai aproveitando, vai anotando tudo na tua lista aí, porque as minhas três dicas você não viu. Já tá tudo aqui no TV Showtime. Santa Clarita Diet é uma série que começa assim, com uma família normal e muito na pegada, é uma comédia, é muito na pegada de Modern Family, essas séries comédias, de comédias entre famílias e vizinhos. Uhum. Só que aí, do nada, eles são é a história de um casal com uma filha, e aí do nada esse casal que trabalham como corretores, a esposa começa a vomitar loucamente pela casa, que eles estão apresentando para possíveis clientes. Uhum. E aí, cena de sitcom. Mas assim, o loucamente que eu tô falando é tipo uma cascata interminável de vômito pela casa inteira. Então não é sitcom, é grotesco. É. Filme de terror. É, mas assim, não dá pra explicar, porque a mulher começa a passar mal, até que ela vomita uma bolinha de carne e aí para. E aí ela descobre que tá morta. Ué? Ela vira um zumbi. Que loucura. É esse nível de loucura. E aí faz a gente pensar uma coisa que a gente sempre pergunta com The Walking Dead e até aquele seriado que é prequel The Walking Dead, da AMC. Fear the Walking Dead, isso mesmo. Uma coisa que a gente sempre se pergunta, e eu jurava que eu ia ser respondido por Fear, mas não fui, é como começa o apocalipse? Como começa a doença no estágio zero, sabe? Aparecendo na primeira pessoa que se tornou um zumbi. Esse seriado de comédia, muito bem feito, muito bem montado, num micromundo assim, que você consegue se identificar, consegue responder como começa o apocalipse zumbi. Não, é que muitas séries de zumbi, muito entretenimento zumbi, ele não tem um motivo pra ter zumbi, simplesmente tem, que é o Walking Dead, o Robert Kirkman já falou, não tem motivo, nunca vou revelar o motivo, porque eu não pensei no motivo, a minha história é sobre zumbis, bom. Ah, a grande diferença da Santa Clarita é que ela é um zumbi consciente de que tá morto, ela não vira um monstro, a princípio ela não vira um monstro, né? Vai, a doença meio que vai evoluindo com o tempo e eles vão lutando pra controlar as coisas, mas é muito interessante, sim, é muito engraçado. É estilo naquele primeiro filme do Romero, que você não sabe qual é a transição entre o cara vivo e o zumbi. Exatamente. Que os caras estão vivos, eles inalam gás, aí eles morrem, eles se transformam em zumbis, mas eles ainda estão conscientes, porque o corpo não esfriou ainda e tal. É tipo isso? É, mais ou menos, porque ela tem consciência mesmo, ela vive a vida dela normal, só que a partir do momento que ela morre, ela meio que perde, vai perdendo meio que quase que instantaneamente os conceitos sociais. Então ela não tem medo de xingar alguém, ela não tem medo de se impor para pessoas que subjugam ela. Ela passa a agir totalmente por instinto. E aí isso é incrível, essa passagem, assim. É uma libertação que você meio que fica, caraca, é tão legal se transformar em zumbi. Mas aí, aos poucos, você vai voltando atrás nessa justificativa. Então, eles estão usando o tema de zumbi pra meio que fazer uma crítica social? Também. É comédia, né, cara? Mas é 20 minutos ou... 20 minutinhos de episódio. São 10 episódios. Cara, muito facinho de ver. Rapidinho. Tá na lista aqui, então, cara. Eu vou assistir. Num sábado, tu mata Santa Clarita Diet. Deixa eu procurar aqui já, porque tem que ver. Cara, 20 minutos não... Não tem desculpa, você tem 10 episódios, 20 minutos. Tem que ver. O problema é você recomendar Lost, que tem 6 temporadas. Exatamente. É você falando, não fui eu. É, eu sei que eu tô errado aqui na história. Mas vamos lá, R2. Qual é a sua dica número 1? Se eu tava errado em indicar Lost porque tem 6 temporadas, eu acho que eu vou estar mais errado ainda em indicar uma série que tem mais de 50 anos, que é Doctor Who, cara. Ah, que maneiro. Agora tu me comprou, hein? Cara, Doctor Who é a série da minha vida. Tipo assim, é fantástico, é demais. Porque tem viagem no tempo, tem viagem interdimensional, tem planetas distantes, aliens, história, tem tudo em Doctor Who, cara. É verdade, é verdade. E é uma crítica gigantesca à raça humana, né? No primeiro episódio dessa nova leva. Doctor Who é sensacional, porque primeiro ele pode te levar a conhecer o Da Vinci hoje, uhum. E amanhã você pode estar vendo o drama político de uma raça, de um planeta tal. É incrível. E a história é um pouquinho complexa, né? Se você pegar toda a história pra poder entender, realmente não levar ao pé da letra de episódio a episódio, tem muita gente que assiste episódios separados, né? Mas você seguir com a história completa é uma história que você tem que prestar bastante atenção, que ela vai ficando complexa com o tempo. Sim, tem muita coisa que se perde e quando muda... Isso no novo Doctor Who, né? A série começou em 2005. Quando muda, o produtor executivo muda muita coisa na série. Alguns conceitos não são mais abordados e outros novos surgem e tal. Mas isso é uma coisa boa pra Doctor Who, que torna ela uma série cíclica. Que não é uma série que você fala, putz, a série tem 50 anos, quantos episódios eu vou ter que assistir? Não, você pode simplesmente pegar da última regeneração do Doutor e assistir dali pra frente, que é uma série nova. Exatamente. Você pode pegar qualquer regeneração e assistir separadamente, que não vai fazer diferença nenhuma na história. Exceto a primeira do Ecclestone, porque senão dá meio errado ali. Porque ele só ficou uma temporada e o Tennant descobriu que era pra ele ter feito. Ah, é verdade, é verdade. Eu comecei com o Tennant. Não, eu comecei com o Eccleston. Não, com o terceiro. Matt Smith. Eu comecei com ele, foi incrível. Incrível. Esse cara é muito bom. E eu tenho um fato, assim, que eu não sei se você teve a oportunidade, mas eu tive a oportunidade de conhecer aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, o Peter Capaldi, antes dele começar. Putz, cara. E a Clara. Nossa, cara, que eu conheci, os dois, foi muito maneiro. Cara, eu fui na Comic Con quando o Tennant veio e eu ia atrás, impossível chegar perto do cara. É, eu assisti Jessica Jones só por causa do David Tennant. Eu também. Né? Eu assisto qualquer coisa que o David Tennant ou o Matthew Smith fizerem, cara. Exatamente. É um ótimo seriado, realmente. Muito maneiro, cheio de easter egg, completamente envolvido na cultura nerd, na cultura pop. Cara, não assistir Doctor Who é perda de tempo. Você tem que assistir. Não importa. Não importa qual temporada... Não importa de onde você pegue, Doctor Who é assim, maravilhoso. O legal do Doctor Who é que você pode indicar ele pra pessoas que gostam de gêneros de séries diferentes pro Doutor, assim, na minha opinião. Uhum. Que nem, se você gosta de uma série mais pastelão, mais brincadeirinha, eu acho que você pode indicar a pessoa começar assistindo pelo Matthew Smith, que ele é um doutor mais crianção, que é bobo, atrapalhado e tal. E se você quer indicar pra uma pessoa que gosta de um... tom mais sério, mais maduro, você pode indicar pra começar assistindo pelo Capaldi. Sim. Se você quer indicar a série pra uma pessoa que gosta daquela série mais aventureira, de aventura assim mesmo, você indica pra começar pelo Tennant, cara. Exatamente. Assim, os três gêneros principais de série, assim, entre aspas, você consegue indicar dentro só do novo Doctor Who, sem contar a série clássica. Uhum. Cara, isso é muito bom, porque eu comecei assistindo do começo da nova série, porque eu tinha visto, acho que um episódio do Matthew Smith e eu falei, nossa, cara, como eu não conheci isso antes? Yeah. Tipo, isso é muito bom. Por que eu não assisto isso? Aí eu fui assistir e eu falei, é legal, vou continuar. Apesar do começo ser bem merda, assim, eu nem recomendo. Se você for começar pelo Eccleston, que não é muito bom. Exatamente. Mas você vai pegando um afeto pelo personagem e você vai entendendo o porquê dele ser daquele jeito e você se apaixona demais pela história e pelo doutor em si. Putz, cara, você pega trejeitos da série ou falas. Quando eu comecei a assistir a fase do... Tennant, Matt Smith. Isso. Do Tennant. Putz, cara, qualquer coisa, vamos lá. Elon Z. Cara, eu não sei se eu peguei muito porque eu assisti em loop direto, assim, até terminar. Quando eu comecei em um mês, eu tinha terminado Doctor Who. Caramba! Foi, cara. Um mês eu fui da primeira à nona rapidão. Eu gostei muito. Nem dormiu, eu... né? É, era tipo isso. Aí eu fiquei órfão quando eu peguei a nona saindo. Aí acabou a nona. E um ano pra vir a próxima, porque não teve em 2016. Né? Triste isso. E um ano assim, nossa, mas por que demora tanto? Não sei o que lá. Cara, tem tanta coisa pra falar de Doctor Who que eu... não sei nem o que enquadrar aqui. Caraca. É, em 2016 não teve a temporada, por causa que o principal roteirista da série iria sair, né? Pra ficar só com o Sherlock, o Moffat, exatamente. Mas teve o episódio de Natal, que foi muito maneiro, né? Pelo menos pra matar a saudade um pouquinho. E agora a gente retornou com o aviso do Capaldi que ia ficar só mais essa temporada, que Doctor Who pra ele já deu. E já estão selecionando um novo Doctor, né? Então... ou uma nova Doctor. Exatamente. Nós esperamos, assim. Eu espero muito que seja uma nova Doctor. O inimigo, eu também, cara. Aquele inimigo dele já foi uma Doctor feminina, né? Uma Doctor mulher. O Master. Exatamente, o Master. E agora a gente espera que talvez ele possa também seguir essa linha. Então, cara, eu li em algum lugar, não lembro onde, alguém falando que se a Tilda Swinton fosse o Doctor, seria sensacional. Putz, cara, seria demais, porque ela é uma... mulher magra. Uhum. Tipo assim, ela não tem um corpo sensual. O Doctor sempre se veste com uma roupa bem característica. E ela, de cabelo curto, é bonita. Seria legal se ela, vestida, sei lá, estilo Tennant, tem esses questionamentos durante a temporada. Ah, mas essa geração, você é homem, você é mulher, você faz isso, faz aquilo. Isso não importa. O que importa é que eu sou o doutor e eu tô aqui pra ajudar todo mundo. Esse é o grande dilema do Doctor. Olha, não importa que legal. Se é homem ou mulher, alienígena, branco, preto. O que importa é quem você é. Uhum. E, tipo, eu acho que isso encaixa muito com o Doctor Who. Exatamente. É, encaixaria mesmo. Seria muito legal. Muito legal de verdade mesmo. Se fosse uma mulher e com esse ponto de vista, assim. Vamos ver, né? Vamos ver. A gente tem que esperar, porque, como é uma série britânica, eles têm muitas travas sociais ainda pra superar, né? Uhum. Ainda mais por causa da política britânica e muita coisa assim desse tipo. Falar nisso, a gente tem que fazer um cast só sobre séries britânicas, cara, porque os britânicos são demais, né? Então, eles são demais e são de menos, porque tem umas séries também muito ruins britânicas. É assim, o que chega aqui, né? É. Nível Sherlock, Doctor Who, The Office, Black Mirror, como é que é? Outlander, que é uma série escocesa, essa que eu falei. É. O nome da outra série, House of Cards, veio de uma série britânica. Aham. Uhum. Putz, cara, tipo, eles têm muitas séries fodas. Mas esse é um tema para um próximo cast, né, cara? Sim, eu acho que esse foi o primeiro Pode Assistir. Você tem algum recado para deixar pros nossos ouvintes, Panda? Ah, eu gostaria que visitassem o meu site, Coxinha Nerd, e que acompanhassem sempre Pode Assistir, porque é um projeto muito legal, um projeto que a gente acredita. A gente só fala sobre o que a gente gosta. E a ideia é aprender sempre um pouquinho mais sobre temas que a gente gosta de consumir, que a gente gosta de acompanhar. Então são várias curiosidades e várias formas de pensar diferentes, regado de muita novidade. É isso aí, então. Não esquece de assinar o feed do Pode Assistir, porque esse é o nosso primeiro episódio e você vai receber os outros se assinar nosso feed. Não esquece de acessar o meu site, o invader.com.br. Lá é onde você vai encontrar ou Pode Assistir. É isso, se tem alguma dica de série ou sugestão, qualquer coisa, deixa aí nos comentários ou manda pra gente nas redes sociais que a gente responde. E é isso, então. É isso, pessoal. Valeu por ter nos ouvido. Grande abraço. Abraço. Finalizando a transmissão, invasores. Tchau. Tchau.